quero ver sorrir assim, quero ver cantar pra mim, quero ver sorrir assim. Quero ver cantar pra mim, quero ver sorrir.